meus caros ouvintes, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma emissão do Uso da Paixão. A emissão de hoje para o dia 23 de Abril de 2010, que é a penúltima, é verdade. Esta é uma das novidades que vão começar a circular no próximo dia 25, já sabem, este domingo. Mas, enfim, vamos só dizer a partir daí o que é que há de novo. Mas, quanto àquilo que vai acabar, posso-lhe já adiantar que o Lusitana Paixão é um desses programas. Esse e o Outra Margem, dois programas meus que vão findar, é verdade. Mas não é por isso que vamos ter menos horas de programas, aliás, até pelo contrário. Vamos, nesta emissão de hoje, trazer um bocadinho à antena o passado e o presente, ou seja, vamos trazer-lhe música popular portuguesa da atualidade, ou seja, dos últimos 10 anos, mais coisa, menos coisa, e vamos depois trazer também música dos anos 60 e 70 aqui de Portugal, enfim, que era considerada música ligeira. Eu posso fazer aqui uma divisão mais precisa, porque se calhar até é mais entendível para o ouvinte, que é a divisão do antes e depois da chegada do Pimba, a música do Emanuel, que é aquela com a qual nós abrimos esta emissão. Rapazes da Vigairada, ouçam bem com atenção. Todos temos o dever de dar às nossas mulheres muito carinho e afeição. São as mais lindas do mundo, donas do nosso coração. Se somos meigos para elas, dão-nos tudo, tudo, tudo com toda a dedicação. E se elas querem um abraço ou um beijinho, nós pintamos. Nós Pimba, e se elas querem muito amor, muito carinho, nós Pimba, nós Pimba, e se elas querem um encosto à maneira, nós Pimba, nós Pimba, e se elas querem à noitinha brincadeira, nós Pimba, nós Pimba. São tudo para nós e não me digam que não. Temos de lhes dar amor, nunca, nunca as deixar sós e consolar seu coração. Quando estão apaixonadas, são-nos muito dedicadas. Por isso, rapaziada, convém que elas sintam que por nós são muito amadas. E se elas querem um abraço ou um beijinho, nós Pimba, nós Pimba, e se elas querem muito amor, muito carinho, nós Pimba, nós Pimba, e se elas querem um encosto à maneira, nós Pimba, nós Pimba, e se elas querem à noitinha brincadeira, nós Pimba, nós Pimba. Elas querem muito amor, muito carinho, nós Pimba, nós Pimba. E se elas querem um encosto à maneira, nós Pimba, nós Pimba. E se elas querem à noitinha brincadeira, nós Pimba, nós Pimba. Ora, lembra-se desta música? Pois, é natural que se lembre. Fez um sucesso estrondoso na altura e de certa forma, mudou a forma como passamos a ver a música. Daí começaram a surgir nomes como, enfim, Romana, A

todo um estilo musical. O estilo Pimba, digamos assim, nem é uma coisa que eu gosto muito de chamar, mas estou apenas a utilizar um termo popular. E já vai perceber porque é que eu digo que não gosto de chamar música Pimba à música ligeira portuguesa. Primeiro porque... Já lhe vou explicar porquê. Aliás, não sou eu que lhe vai explicar, é um artista, mas isso já é outra história. Para já vamos ficar com Micaela e o tema Desliga a Televisão. Vamos depois ficar com a música de Cláudia Isabel e Preciso de um Herói. E por fim a música de Ruth Marlene, Coração Enganado. Fique bem, fique com a Antena Web. Este é o seu programa, o Lusitana Paixão. enganado. Não quero mais aventuras por causa de um passado de dor e loucura. Coração enganado, já pensa duas vezes. Ficou talvez marcado, marcado para sempre. Desculpa meu jeito, distante para ti, mas é o meu peito que hoje manda em mim. Mesmo que eu quisesse, ele dizia não. Por é verdade que esta música é vulgarmente e comunamente chamada de música pimba, a verdade é que este não é o nome correto. Eu digo que não gosto de chamar música pimba porque, enfim, este género musical vem bastante antes de Emmanuel sequer chegar ao mundo da canção popular portuguesa. Vamos recordar três temas de três cantores que são hoje considerados como cantores pimba, digamos assim. Eu refiro-me ao termo por este ser popular, não porque eu encare a música desta maneira, mas porque é popularmente chamada assim. Então, vamos ouvir três músicas, ou recordar três músicas, enfim, música de artistas que hoje são chamados de artistas de música pimba, mas cujos temas foram lançados bastante antes desse fenómeno musical. Vou trazer-lhe a primeira música de Tony Carreira, chamada Joana Joaninha, de 1992. Vou trazer-lhe também a música de Marco Paulo, Morena Morenita, e ainda o tema de Luís Manuel, O Meu Nome é Luís, de 1986. Disse-lhe três, peço desculpa, são quatro. Vou também trazer-lhe a música de José Malhoa, chamada Coração de Pedra, de 1991. São estes os próximos quatro temas que se seguem nesta emissão. Teria mais e terei mais para lhe trazer, mas depois isso já é outra história. Eu vou trazer-lhe mais para a frente música, enfim, vamos recuando no tempo. Vou trazer aqui outras músicas, enfim, que escaparam a essa designação de artista pimba, mas enfim, que também não ficaram propriamente muito longe, quer dizer, cantigas populares, cantigas que facilmente encantavam ao público, porque o pimba, digamos, a conotação que se dá a este termo é uma coisa fácil, e portanto, sendo que esta música, a lógica é esta, não é? Música pimba é música que facilmente cativa o ouvinte. Mas, enfim, vamos ficar com estas quatro músicas. Recordo os temas: Joana Joaninha, de Tony Carreira, de 1992. Morena Morenita, de Marco Paulo. O Meu Nome é Luís, de Luís Manuel, em 1986. E Coração de Pedra, música de José Malhoa, do ano de 1991. Depois eu volto com mais música, para já são estes quatro temas, recordo, de cantores que são conhecidos como cantores de música pimba, mas cujos temas foram lançados bastante antes desse fenómeno musical. Oh Joana, Joaninha, qualquer dia serás sempre minha. Oh Joana, Joaninha, nunca mais te vou deixar sozinha. Oh Joana, oh Joana. Oh Joana, Joaninha, qualquer dia serás sempre minha. Oh Joana, Joaninha, nunca mais te vou deixar sozinha. Oh Joana, oh Joana. É pequena, engraçadinha, usa brincos de cigana, é morena e pequenina, é espanhola a Joana. Gosta das noites de verão, gosta da praia e do sol, vive a vida com paixão e adora rock and roll. Oh Joana, Joaninha, qualquer dia serás sempre minha. Oh Joana, Joaninha, nunca mais te vou deixar sozinha. Oh Joana, oh Joana. Oh Joana, Joaninha, qualquer dia serás sempre minha. Oh Joana, Joaninha, nunca mais te vou deixar sozinha. Oh Joana, oh Joana. Um dia deixou a Espanha, a sua terra natal, tem orgulho em ser cigana e adora Portugal. Diz que não tem namorado e que nem quer namorar, seu coração está fechado, não deixa ninguém entrar. Oh Joana, Joaninha, qualquer dia serás sempre minha. Oh Joana, Joaninha, nunca mais te vou deixar sozinha. Oh Joana, oh Joana. Oh Joana, Joaninha, qualquer dia serás sempre minha. Oh Joana, Joaninha, nunca mais te vou deixar sozinha. Oh Joana, oh Joana. Oh Joana,

Antena Web, a loucurofonia à distância de um clique. Sintoniza-te. Sound. Vamos encerrar esta primeira parte da penúltima emissão do Lusitana Paixão. Vamos chegar com três nomes da canção popular portuguesa e três nomes, enfim, que têm o seu destaque. Refiro-me a personagens como Rebeca, o tema Vida Sem Ter Vida. Vamos também ficar com Imagine, uma música de Kim Barreiros chamada O Mestre da Culinária e que o apanha mais ou menos no meio da sua carreira. Atualmente manteve-se, mas Kim Barreiros veio como acordeonista ao mundo. Já passaram 15 anos ou 16 anos sobre o lançamento desse Mestre da Culinária, mas já ele andava no mundo da música há 21 anos. A sua primeira aparição, vamos chamar assim, foi no ano de 1973, tocar acordeão, imagine-se, com o trio Guadiana, lá para baixo, imagine, lá para Beja, para baixo de Lisboa, portanto, quando ele nasceu no Minho. Mas enfim, é as voltas que a vida dá. Depois vamos terminar esta primeira parte com a música de Nel Monteiro, e que é uma alusão referente à música Pimba. E eu acho que é importante retirarmos a letra dessa música por um motivo muito simples. Porque ele diz, de facto, que a música Pimba é pimba, mas é mais dançada, é aquela que mais chama. Como ele diz, há quem diga que o pimba é mais baixo que o chão, mas toda a gente a canta na noite de São João. É uma coisa do estilo. É bem verdade, quer dizer, é criticada, é deitada abaixo, mas o que é certo é que é ela que ainda move a nossa música portuguesa, aquela que mais facilmente vai chegando ao público. Estão outras, como nomes que já não são da música popular portuguesa, nomes como Rui Veloso, por exemplo, chegam bem ao ouvido português, mas foram precisos anos para que isso acontecesse. Ora, um artista não pode estar à espera 20 anos para que comece a chegar facilmente ao ouvido do público, não é? Nem 15, nem 20 anos. Nomes como agora vão surgindo, o Leandro, eles pertencem à música popular portuguesa que se insiste em chamar de música pimba. No meu entender, não é música pimba, de facto, se não tivesse qualidade. Há aqui música portuguesa, essa música pimba, de muito boa qualidade. Eu fiz questão de trazê-la aqui, algumas delas, porque de facto são músicas que, na minha opinião, eu acho que são, de facto, boas músicas dentro do seu estilo. Vamos então encerrar esta primeira parte com estes três temas. Depois há um bloco publicitário e eu volto para a segunda parte, onde vamos ouvir coisas, música ligeira portuguesa também, mas enfim, anos 70, anos 80, já é outro estilo. Mas bom, até já, fique bem, fique com a sua Rádio Antena Web. Melhor sem mim, juras ao mundo, juras

senhor, ainda sou uma criança. Perdão, meu Deus, ainda não sei bem andar. Sou um rapaz que ainda não perdeu a esperança e tenho fé que de aprender como que amar. Hoje na escola só brinquei, não estudei nada. Rasguei o bico e fiz maldades sem ter fim. Parti os vidros dos vizinhos à pedrada. Perdão, meu Deus, porque eu ainda sou assim. Era assim que eu te rezava ainda criança, e o perfume desses tempos que lá vão, ainda o sinto como alguém que me dá esperança e me vai perfumando o coração. Há 20 anos que canto e quem me dera que os meus fados fossem hinos de louvor, fossem flores de uma eterna primavera e que eu fosse o teu eterno trovador. Rompi as botas a jogar, mas foi em vão. Em um só golo consegui no futebol. De fúria e raiva até parti o meu peão. E hoje o meu pranto não me deixa ver o sol. Não quero ser eternamente esta criança. Senhor meu Deus, faz com que eu seja um homenzinho. Se o teu amor é infinito e não se cansa, quero mais estrelas amanhã no meu caminho. Era assim que eu te rezava, estou bem certo. E o perfume desses tempos que lá vão, ainda o sinto como alguém que está bem perto e me vai perfumando o coração. Há 20 anos que canto e quem me dera que os meus fados fossem hinos de louvor, fossem flores de uma eterna primavera e que eu fosse o teu eterno trovador. Abrimos assim esta segunda parte deste programa, deste Lusitana Paixão, para o dia de hoje, 23 de Abril de 2010, emissão de hoje, que é a penúltima do Lusitana Paixão, ou seja, que o próximo dia 30 de Abril marcará o final deste programa de raiz da Rádio Antena Web. É mais um programa que termina, mas isso não quer dizer que vamos ter menos horas por isso, nem tampouco mais ou menos, pelo contrário, vamos ter... Posso lhe dizer que estão garantidas para estrear aqui na Antena Web 31 horas. Isto é preciso fazer contas. 31 horas e 15 minutos de novos programas que estão programadas, não é? Para estrear já, para arrancar já na primeira semana de maio. Portanto, enfim, mas vai ficar a parte dessas novidades já no dia 25 de Abril. Vamos ter aqui uma emissão do domingo à tarde em que lhe vamos falar de forma mais explícita do que é que vai acontecer. Vamos também ter aí uma noticiazinha no nosso site, na nossa página, onde vai poder ficar a par das novidades, e vamos também, portanto, falar delas no domingo à tarde. Um programa que também vai ser... também vai abordar, nessas 3 horas de emissão, vai também abordar, enfim, a música do 25 de Abril, a Revolução em Portugal. Mas para já, vamos... reabrir esta emissão. Reabrimos com Frei Hermano da Câmara, um artista dedicado à música religiosa, dos poucos que teve projeção em Portugal, mas sem dúvida uma grande projeção. Popularizou-se muito e, como é lógico, por todos os motivos, nem faria sentido algum chamar-se música bimba. O que é certo é que só não é chamado dessa maneira porque a cantiga que canta é de cariz religioso. Porque o ritmo é popularíssimo, é um ritmo... Isto está complicado. Está complicado agora. É um ritmo fácil de ouvir. Facilmente encaixamos o ritmo. Facilmente encaixamos a melodia. E é essa a lógica desta música popular. Vamos continuar com música popular. Ora cá está. Vamos ficar primeiro com a música de Dino Nino Meira, chama-se Mulher Mais Sincera, do ano de 1994. Vamos depois ficar com José Reza e o tema Não Vou Desligar. E vamos ficar depois com o tema O Dinheiro, de Jorge Ferreira, do ano, imagina, de 1985. Vamos ficar com estes três temas. De facto, este tema de Jorge Ferreira não é dos mais conhecidos dele, mas foi este, se não estou em erro, o seu primeiro trabalho. Foi com este que se iniciou e, portanto, só vos digo uma coisa. Bom, este já não escapou tanto à música, ao nome Pimba. Nem ele, nem José Reza não escaparam, mas, de todas formas, Idino Meira só escapou porque, infelizmente, faleceu. Mas surgiram estes temas e estes artistas antes da designação. Tanto como, aliás, já havíamos falado de José Malhoa, de Tony Carreira, de Marco Paulo. Enfim, houve muitos nomes que surgiram antes desta designação. E então, estes três são apenas mais três exemplos. Venham as músicas! Safado querido, sabes, meu amor, achar-te melhor do que andar perdido. Não, não, não, não vou desligar. Espera mais um pouco, meu amor, estou louco para te encontrar. Não, não, não vou desligar. Eu ando tão louco para te encontrar. Não, não, não, não vou desligar. Espera mais um pouco, meu amor, estou louco para te encontrar. Não, não, não vou desligar. Eu ando tão louco para te encontrar. A luz está lá, não desligue já. Escuta o que eu te digo, chega de castigo, dá-me o teu perdão. Quero o teu sorriso, que tanto preciso para trás solidão. A luz está lá, diz-me por favor, que ainda me amas, por isso me chamas de safado querido. Sabes, meu amor, achar-te é melhor do que andar perdido. Na terra, nunca teve opção, mas nunca lhe falta pão. Aqui está em Defensa. Nunca teve opção e nunca lhe falta pão. Aqui está em Defensa. Viremos-nos agora para a música romântica. Vamos chegar primeiro com as Cocktail, o tema O Que Passou, Passou. Vamos chegar depois com a música de José Alberto Reis, o tema Setembro. E vamos finalizar com Clemente, uma música mais mexida, é verdade, mas também tem o seu quê do romantismo, chama-se Vais Partir e é a versão original. Digo isto porque há duas versões. Há uma versão... Permitam-me, porque isto às vezes revolta-me um bocadinho. Há uma versão tocada com o órgão da Roland e há a versão original. Eu digo isto com uma certa revolta porque há coisas que são evidentes. E eu não critico quem opta pela instrumentalização não natural, até porque, primeiro, é muito difícil, segundo, porque, no seu caso, até em alguns casos, até traz os seus benefícios, mas vamos ter cuidado com as evidências, não é? O que neste caso foi o que se sucedeu. Daí a minha crítica. Mas bom, posta esta situação, vamos avançar para os três temas que lhe disse então. E são eles Cocktail, com O Que Passou, Passou, José Alberto Reis com Setembro e ainda a música de Clemente, Vais Partir. São estes os três próximos temas, digo, cantiga popular. Alguns dos nomes, e aqui José Alberto Reis também não escapou, e também não escapou Clemente, vá, ainda foi escapando mais ou menos. Clemente até conseguiu de alguma forma livrar-se desse estigma no qual estava a ser colocado. São estes então os três temas. As Cocktail não porque acabaram, não é? Portanto, mas bom, ficamos então com estes três temas. Eu volto daqui a alguns minutos para lhe apresentar mais música. Deixa o palco, por favor. Diz-me há quanto tempo, amor, tu pintaste no teu rosto esse olhar. A máscara de luz e cor que esconde essa tristeza, a dor, o medo de partir e não voltar. Deixa o palco, por favor, porque as luzes, meu amor, apagaram-se e o drama terminou. Nunca foste bom ator. Já é tempo, amor, de olhar em frente o que passou, passou. Aquele banco de jardim passou. Aquela esperança sem ter fim. Diz-me há quanto tempo, amor, representas um papel sem o sentir. Eu sei que a fazes só por mim e dói-me tanto ver-te assim, que hoje só por ti eu vou partir. Deixa o palco, por favor, porque a sala, meu amor, vazia e o drama terminou. Não precisas ser ator, até sempre amor. Nunca esqueças que o que

montanha que subimos a correr, quando a noite já vinha a descer. Lembras a cabana e a velha rocha junto ao mar, quando as ondas nos vinham beijar. Era o velho barco já sem remos para nadar, nossa cama salgada de amar. Tinhas no teu peito o bater de uma canção, feita, feita na palma da mão. Vais partir naquela estrada onde um dia chegaste a sorrir. Vais deixar abandonada essa flor que era amor a florir. Foste uma viagem sem fronteira e sem país, a princesa do quadro que eu fiz. Foste o meu castelo, o meu palácio de brincar, fantasia de tanto te amar. Mas é sempre assim o meu final de cada verão, pois termina com uma canção. Tempo que passou não volta mais a recordar, e num carro te vejo acenar. Vais partir, vais partir, vais partir. Mais três nomes, agora de um tempo mais antigo, mas também popular. Vamos aos anos 60. Vamos ficar primeiro com os Conchas e o tema Sonhos. É curioso, na passada terça-feira, talvez, vi na televisão, no canal de televisão TVI, o José Manuel Concha. Foi de facto bom rever estes este elemento dos Conchas, que entretanto depois acabaram por nunca mais voltar. Editaram ainda assim um disco, mas a guerra colonial falou mais alto, infelizmente. Vamos ficar então com os Conchas e o tema Sonhos, depois com António Calvário e o tema Vagabundo. Vamos finalizar com Natércia Barreto e o tema Óculos de Sol. Três temas que também fizeram o seu sucesso, também foram temas populares que facilmente caíram no gosto do público. É natural, ou porque pelas letras, ou porque pelo ritmo, ou até porque não, pelas duas coisas, temas que facilmente caíram então no agrado do público e que se tornaram temas imortais. E na altura não havia essa designação de música pimba. O objetivo aqui é dizer que isso de música pimba é só apenas uma conotação. Há muito tempo que esse estilo musical se faz em Portugal, com a sua evolução instrumental natural do tempo, mas o que é certo, e com a letra a evoluir de acordo com como evolui a sociedade, mas mesmo assim mantém-se a gênese, o âmago, digamos assim, da música popular mantém-se. Mudou o nome, agora chamou-lhe Pimba, mas a gênese, como disse, é a mesma. Sonhos, sempre só sonhos, sonhos jovens de amor. Senhora dos meus sonhos, sempre só sonhos, sonhos, e o meu sonho és tu. Sonhos, jovens de amor.

Ficamos agora com mais quatro vozes da canção popular portuguesa que não chegou, em alguns dos casos, neste caso, na totalidade dos casos, que não chegou a ser considerada música pimba. Se não, vejamos, vamos ficar agora com Lara Lee e o tema Teu Ponto Final, depois as Doce com Quente Quente, vamos ainda ficar com a música de Alexandra, Zé Brasileiro Português de Braga, e ainda com a música de Carlos Paião, o tema Pó de Arroz. Em alguns dos casos, por alguns motivos óbvios, como a morte dos artistas, não chegaram a cair nesse rótulo de música pimba. Outros, entretanto, passaram e até no ativo, não é? Até no ativo. E portanto, passaram esse estatuto de música pimba. Mas perderam também alguma popularidade. São de penetração algo difícil no mais óbvio, no mais claro e no gosto mais fácil, digamos assim, do povo. Mas não nos esqueçamos que é o povo quem mais ouve música, porque é a maior fatia, é o povo, portanto. Enfim, mas vamos então ficar com estes quatro temas. Teu Ponto Final, de Lara Lee, Quente Quente, de Doce, ainda a música fantástica, na minha opinião, de Alexandra, o tema Zé Brasileiro Português de Braga, e para finalizar então, uma musiquinha romântica de Carlos Paião, o tema Pó de Arroz. Salto mortal. Afinal, eu vou acabar com teu carnaval. Estou muito farta do teu peixume. Estou muito mais farta do teu ciúme. Já não há pachorra para te aturar. Eu vou pôr-me a andar. Passa bem, passa bem. Eu não sou quem tu querias. Ai, já creio, ai, já odeio. Que te aturas manias. Passa bem, eu não vou, não vou ficar aqui mais. Passa bem, fica bem. Eu não sirvo para tudo. Ai, já creio, ai, já odeio. Que te aturo em tudo. Passa bem, eu não sou. Sair daqui para fora. Já não há cachorra para te aturar. Eu vou pôr-me a andar. Passa bem, fica bem. Eu não sou quem tu querias. Acho que já joguei. Que te aturas. Yeah. Falando das vinhas e da água ardente, e no horizonte apenas está uma corzinha com pó de arroz. Rosa é mulher, o pôs, e o homem vai nas cenas, Eva e Adão outra vez. É como enfeitar um embrulho, arroz com orgulho, talvez. Pó de arroz, do teu arrozal, nesse pó que é fatal, és a tal que me encanta com o pó de arroz, não faz nenhum. O final de mais uma emissão do Luzes na Paixão é a penúltima, ou seja, que na próxima semana será a última emissão deste programa da Rádio Antena Web. É um dos programas de raiz ao qual teremos de dizer adeus. Da minha parte é uma pena, eu adoro este programa, adoro música portuguesa e gosto muito de si, caro ouvinte, mas infelizmente este programa vai ter mesmo de acabar. Por bons motivos, não é? Por bons motivos. Mas isso só vai ficar a saber no próximo domingo, dia 25 de Abril, quando vir na nossa página e também ouvir a emissão do domingo à tarde. Quando nessa altura vai ficar a saber todas as novidades, então, daquilo que vai acontecer de novo, do que vai acabar. Posso-lhe já adiantar que dois dos programas são estes. Agora, se que me ocorre, até que são os únicos programas que vão acabar, os meus, Luzida na Paixão e Outra Margem. Mas é como digo, isso já são outras histórias. Aliás, não é. Não são só estes dois que vão acabar. O Sessão da Meia-Noite também irá acabar, digamos assim, ou remodelar-se. Mas isso é como digo, caro ouvinte, são outras histórias. Vamos. É verdade, não é? A gente fica assim ansioso, não é? Porque estão a surgir muitas coisas novas. E eu só digo, ouvinte, é uma felicidade imensa poder trazer a si, que está desse lado, todas estas coisas novas. Vamos então encerrar esta emissão número 16 do Luzes na Paixão com uma música de uma cantora também muito popular chamada Linda de Souza. O tema que aqui trazemos chama-se Um Pouco Mais de Amor e é então com esta música que encerramos esta emissão número 16 do programa Luzes na Paixão para o dia 23 de Abril de 2010. Foi um prazer imenso estar consigo.